O mesmo céu que passa nuvens e foguetes, bando de pássaro voando entre si, batalha imortal, resistência contra o mal. Declamo hip hop, interrompendo o tempo, raciocínio lento, poucos pensamentos. Vive a liberdade, à espera de um milagre. Uma tarde, sem quem nem pra quê, resolvi escrever o pensamento da mente inconstante. Falo aqui na terra, ecoa muito distante. O som que o rap prega tem o poder da indagação. Olhando pro céu, analisei as nuvens escuras e claras a se cruzarem na grande batalha pelo domínio do dia. Que resultado terá esse final? Descubra a verdade, imponha igualdade. Governo rege o povo na base da autoridade. Eu tava no mundo da lua, uma volta nas ruas sozinho eu fui dar. Estava com a mente agitada, meus lábios não calam, minha rima não trai. Como tufão em evolução, emoção, a semente do amor. Ao longe eu avistei, a estrada é bom, qual caminho a percorrer? Passei por dois estados, primeiro narrador, depois eu viro você. Batalha imortal, resistência contra o mal. Primeiro narrador, depois eu viro você. Batalha imortal, resistência contra o mal. Primeiro narrador, depois eu viro você. Batalha imortal, resistência contra o mal. Primeiro narrador, depois eu viro você. Quando dele falamos, compreendemos o tempo. Passo, são, dono do futuro. Me diga com quem tu anda, que eu digo quem tu é. Mané, sai de ré. Sábio representa poeta, canta também. Fazendo a embolada no sertão eu já andei. Jerema, Guanumel, floruna de alfazema, suprema, rima. Invoco o meu dom, repassando com meu som. Pra quem quiser ouvir, falamos a verdade, nosso vulgar MC. Sempre lealdade, guerreiro na humildade. Meu verso só deu escala, toda a história tem dois lados. Que viveram no passado, completam nosso futuro. Quebre a máscara, fortaleça a união. Com a mina, com o irmão, não me apoio no refrão. Mando a letra, a palavra é repetida. Sou do fraternidade, como já moro na Bíblia. Batalha imortal, resistência contra o mal. Primeiro narrador, depois eu viro você. Batalha imortal, resistência contra o mal. Primeiro narrador, depois eu viro você. Batalha imortal, resistência contra o mal. Primeiro narrador, depois eu viro você. Sofrimento mental, quando morre não carrega nada. Nem dinheiro, nem moral, não alugo a minha fé. Vou de bike, vou de pé, misturando as expressões, escrevendo. Sentado, deitado, do lado da rua, onde alguém foi esmagado. Olhos olham pros fracos, de bolsa e de cultura. Aponta o mendigo, ali vai o pobre, coitado sem valor. Que luta dia e noite pelo pão que se acabou. Senhor do seu destino, ousar, vencer, ter domínio. Não quero ser igual a ninguém, a grande multidão. Batalha com razão, sem muita opção, gente de boa intenção. Só quero igualdade, parar, comer, vestir, estudar. Ter oportunidade, passar no vestibular. Tem que aumentar o investimento na saúde e educação. O futuro da criança será o de ser ladrão, traficante, prostituta, viciado de má fé, má conduta. Com certeza o futuro dessa gente depende de uma atitude diferente. Liberdade, igualdade, acabar com a impunidade. Raças, tribos e nações, cultura, costumes e opiniões. Todas as multidões palpitam no mesmo coração. Sem discriminação, sem falso aperto de mão. Batalha imortal, resistência contra o mal. Primeiro narrador, depois eu viro você. Batalha imortal, resistência contra o mal. Primeiro narrador, depois eu viro você. Batalha imortal, resistência contra o mal. Primeiro narrador, depois eu viro você. Batalha imortal, resistência contra o mal. Batalha imortal.